3170, está autorizado ELS, reporte estabilizado. Autorizado ELS, reporte estabilizado, 3170, vai estar. Tá 3226, o vento é 130 graus com meia dúzia de nós, autorizado a decolagem na 10. Azul 4178, reduza a velocidade para 180 nós, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 7802000, 4178. Azul 4178, reduza a velocidade para 180 nós. 180 nós, reduzindo, descendo para 2000, 4178. 3170, estabilizado, não localizador, eco 3, avisou. Então, 3170, completa a aproximação, chame a torre 1 no 18-6. S14, 3170. Uma torre, Salvador, 3170, estabilizado, ele é S3-6. 3170, boa noite, cheque o 30, livre pouso na 10, o vento 130 graus com 8 nós. 7, baixado, checado, tá 3170. Tá 3226, confirmando, decolou os 41, controle em 1935, boa noite. Boa noite. Controle, Salvador, tá 3226. Tá 3226, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída é PUCA. Pode voar direto de cima? Vai de coordenação, tá 3226. Tá, vamos manter por enquanto. A proa 060 para essa informação, ok? Obrigada. Gol no 714, chame Recife no 2545, alterno no 2085. Recife 3226, mantenha Jamo. Jamo 3226. Tá 3170. Salvador, bom dia, Rio 9648. Temos a informação, Charlie, autorização, Guarulhos, 450. Guarde um instante, ou troque por gentileza para 129 para a cópia, viu? 9641. Chamando 219, obrigado. O Rio 9641, na escuta para a cópia? Pronto para a cópia, senhor. Rio 9641, autorizado para Guarulhos, nível de voo 430 pela APA Zulu 44. Decola da 10, com curva direita, subida da El, após Leda e Eudes. O transponder é 5562, o controle em 1935. Quanto é isso? Autorizado Guarulhos com 430, APA Zulu 44, decolando a 10, curva direita. Subida da El, após Leda, após Eudes. Aciona 9641, apenas confirmando o nível 430 para Guarulhos, ok? 430, complicado. 9641, ok, correto, retorna a frequência da torre 186 para puxe e acionamento. Voltando para 186, obrigado, excelente. Só a estatinha, cópia 390, campo Campina Grande, o gol no meter bem. A 3170 no solo aos 46, por gentileza agiliza a liberação à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 8 daquele pátio. Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 08, na 3170. Azul 4178, Kenegão no 013, cheque o trem, o vento é 130 graus com 8 nós, guardando apenas a liberação da pista para o posto. E aguardando, 4178. No 78, agora sim, livre pouso 130 com 8 nós. Livre pouso, 4178, baixei a travada. Confirmo o nome 06. O nome 06 autorizado para Campina Grande, nível 390, pela APA Zulu 19. Perdão, APA Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida pouca, transição zipar. O transponder é 5557, o controle em 119, decimal 35, cotejo. No 606, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento na frequência da torre 186. Patrono 78, no solo aos 48. Ao livrar a direita, prossiga na Alfa, chame antes da taxiway Juliette. Ok, Alfa, chamando antes da Juliette, 4178. confirmando, 4178, segue Alfa até a Juliette. Alfa vai ingressar, vai aguardar antes da Juliette, porque o portão está ocupado ainda, o 4178. Ok, então, eu vou prosseguir na Alfa até a Juliette, 4178. Voo 9896, boa noite. Autorizado para João Pessoa, nível 370, pela Aper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder ao 5555 e o controle em 119.35, Cotegi. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Aper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda na Puca, Caju. Acena 5555 e o controle 1935, voo 9896. Correto, 9896, chame para acionamento, portão 5. 8196. Troque para 118.6 e aguarde para o puxo acionamento, número 2 do setor. Corre, bom dia, Rio 9641. Pushback estacionamento aqui é o 3, se não me engano, autorizado o Rio 9641, acionamento, chame para o táxi, Quenegal no 013. Convite 13 agora, está autorizado, chamar em táxi, Rio 9641. E alterna Salvador para início do táxi, com 12:50 de autonomia. 153 a bordo, livre táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Livre táxi, ponto de espera para decolagem, voo no 994. O Gol no 606, após o táxi da companhia Calda, está livre o push no portão 3, chame táxi. 13 no 7, aguarde previsão de 5 minutos para o push, ok? Autorizada a linha decolada 10, vento é 130 graus com 99. Linha decolada 10, voo 994. Bravo, uma centena para Jundiaí. Aguarde um minuto para a cópia. Aguarde, ok? Tem uma aeronave da Gol para taxiar a CAL, depois um azul para ingressar no pátio. Ok? Aguarde, espete. Bruno 994, decolou 58, controle 1935, boa noite. 1935, boa noite. Salvador, uma boa noite, gol no 994, perfil da PUCA. Gol no 994, boa noite, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, 994. Táxi no setor, preste a inicial táxi no setor. 10 para o 3, pode acontecer. Táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Ok, observe o azul que está ingressando no pátio principal, após siga-o via Índia e Alfa até o ponto de espera na 10, ou quem negar 10 no 3, Rio 9641, chama pronto para a decolagem. WebTech 6746, acione identificação, desce para 2 mil pés, via chegada Mari, ajuste 1-0-3. Lamento, quem negar 1-0-3, chama para o táxi. Apenas confirmando, o senhor ultrapassou o ponto de espera, ok? Está livre a linha de decolada 1-0, vento é 1-30 graus com 8 nós. Descuido do horário. Ok, sem problema. Vitor Charlie Bravo, autorizado para Serra Bravo, Juliette Delta, Jundiaí, 1 centena pela rota preenchida no plano de voo. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, seguida para Leda e direto para Ilhéus, e após segue conforme o plano. O transponder é 5556, o controle em 1-119.35, contexto. Após da El, voa direto para Leda e direto para Ilhéus, ok? Zero graus, não atrás. Você falou? Onda 1935 ao controle, ok? Tá pronto o acionamento, Vitor Charlie Bravo? Tá livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi na torre em 118.6, o QNH 1-0-3, o Vitor Charlie Bravo. Autorizado, chame táxi, 1-8-9-6. Tá livre, eu puxo 1-8-9-6 agora. Número 606 decolou ao 03, controle em 1935, bom voo e boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Salvador, é o 606. Gol no 606, contatada na decolagem, suba para o nível de voo 390, saída PUCA. Ok, só para 390 na saída PUCA, gol 606. Rio 9641, o vento é de 1-30 graus, 9 nós. QNH 1-0-1-3, está livre a decolagem da 1-0. Rio 9641 decolou 05, controle em 1935, boa noite. Boa noite, até a volta, 1935. Tá bom, até a volta. Cardápio 5344, com 4 horas de autonomia, atuador de 8 de 5 a 0, saúde. Vou para o nível de voo 430, saída da Elda, presente voo Ileda. Senhor da Elda, presente voo na ponte de Ileda, o Rio 597, ó, oh, desculpa, 9641. Qual é o torpedo, Vitor Charlie Bravo? Agora. 7. No 7, está autorizada a linha decolada 10, vento é 130 graus com 9 nós. Salogou 1890 para o táxi. POB 111, autonomia de 2h40, alterna Fortaleza. A torre 18-6, ok? Pátio 1, Índia e Alfa, chama no ponto de espera a torre 18-6, o turno 8-9-6. Pátio, Índia e Alfa lá, 18-6, muito grato, boa noite. Autorizada, Vila de 6746? Vila de 6746, autorizada LS X-Ray da pista 10. Reporte estabilizado. Autorizada LS X-Ray da 10, Vila de 6746. Rio 9641, foi Eudes, chame Centro Recife, ano 251. Foi Eudes, 251, até a volta, obrigado.